Programação musical aqui no Front Transamérica. E olha só quem apareceu agora aqui no estúdio. Andava meio sumido na semana passada, não localizei o paradeiro desse cidadão. É alemão da Transamérica Foz, a que eu devo sua desagradável visita aqui no estúdio. Bom dia, se é que isso é possível. Bom dia, Schlerber. Eu não sei, aquele dia aí que mudaram a rádio de endereço, né? Como assim mudaram a rádio de endereço? Você andou tomando uns schnapps de novo? Onde eu sabia era na rua do patroleiro, né? Eu só achei o patroleiro na rua até agora, né? Ô, alemão, é o seguinte, tivemos quinta e sexta, né? Quinta e ontem aqui a passagem da tocha olímpica pela cidade de Foz do Iguaçu. Parece que você não foi convidado. Será algum preconceito por você ser alemão? Algum preconceito esportivo? Não, eu não fui convidado porque eu tava dirigindo um caminhão pipa. Caminhão pipa? É, cheio de água, né? E pra que essa água? Só por curiosidade? Eu ia molhar uns campos por aí, né? Eu tava passando meio perto, aí me prenderam, né? Mas prenderam por quê? Qual que foi a alegação? Acharam que você ia apagar a tocha? Todo mundo que tava usando mangueira, extintor de incêndio, corpo de bombeiros passou pelo lado, todo mundo foi autuado, mão na cabeça, aquela coisa de louco, né? Ninguém podia passar perto ali do homem com a tocha, né? Agora, a indiada lá da quebrada do zóio lá, né? Passou com fuzil, passou com tanque, passou com metralhadora. Isso tá tudo liberado, né? Mas dispositivo com água, pistolinha de água, nada liberado, é isso? É, os nenes que compraram, os nenes lá em casa compraram pistolinha de água ali, né? Foram tudo preso por porte de arma de água ilegal, né? É, tá complicado a coisa. O Zé do Repolho lá foi furar um poço pra fazer a irrigação dos repolhos dele. A tocha tava passando 11 quilômetros longe, os helicópteros da Federal desceu ali e mandou todo mundo pra cadeia, né? Menos mal que nós temos aqui o Márcio Barreto, né? Formando em direito, que vai ajudar todos vocês. Fica tranquilo, tá, alemão? Tranquilidade. É, que bom, né? Que as nuvens que estavam passando no céu com gota de água também foram tudo autuadas, né? Tudo multado. São Pedro foi liberado agora, né? Tava prestando depoimento também, porque poderia molhar a tocha, né? Naquele dia, então não podia chover, né? Situação realmente complicada. Agora, alemão, olha só, no programa passado, isso eu até desconfio que seja um dos motivos da sua ausência, né? Nós fizemos aí um grande arraiá no programa Front, uma festa junina. Já estamos agora em julho, mas você não parou ainda. Está promovendo uma festa julina? É, porque muitos amigos meus estavam presos ainda, né? Alguns políticos por aí, a gente tá organizando pra essa rapaziada, né, querida? E eu já vou aproveitar aqui esse espaço dessa programação. Olha, já estão mandando mensagem aqui pra mim, né? No meu sap, né? Eu quero convidar você e os vinteiros. É que agora eu tô lendo anúncio aqui, né? Quero convidar você e o surf inteiro para mais um Vento da Terra do Sul. Não, é Vento da Terra do Sul do Mundo, né? A festa junina de Sanga Seca. Tô também convidado, Schlerbe. Tem que pagar? Como é que é? Ah, não, tem que pagar, né? Tem que pagar. Tu sabe onde fica a Sanga Seca? Não tenho a mínima ideia. Tu pega aqui, né? Tu pega aqui, passa aqui, passa lá. Aí tu vira depois ali, ó. Pega a Pierre, né? Aí tu vai 580 quilômetros reto, passa 3 pedágios, um é meu, né? E aí quando tu começa a subir, tu vai ver um avião da TAM passando perto ali, mas ele desvia, tá? Não precisa ter medo, né? Aí tu desce, para um pouco, desce, até chegar ali, daí é a Sanga Seca ali. É fácil, não tem como errar. Ah, sem dúvida, não tem como errar mesmo. E o que vai ter lá nessa festa, alemão? Então, pra galera que tá chegando lá, né, é 30 reais por pessoa, dos políticos, pessoa que não é político, né, os políticos, nós aceitamos propina da Brás, né, cartão Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, só não aceitamos o cargo de ministro do atual governo, isso aí é desconsiderado. Político com tornozeleira eletrônica deve adquirir o camarote delator. Aí tem um camarote lindão, assim, com as... Aqui não pode falar paniquete, que é da outra, né? Então não vou falar, mas vai ter uns negócios pão assim, né? Mas como é que vai ser o espaço até? Porque esse item aí, camarote delator, olha, julgar pelo menos pela quantidade de prisões que temos por aí, toda essa situação, operações, vai ter que ser um espaço grande, hein? Não, é para as primeiras 100 mil que comprar, né? Primeiro 100 mil ali, tá tranquilo, né? E a gente vai ter uma tenda de quitutas, né? Quitutas chuninos, assim, tudo caracterizado também, né? Pé de tornozeleira, delator no espeto, pipoca endossada por político, quentão feito com dinheiro desviado em merenda escolar, miões cozidos em panela suíça, sóio de cerveró e dedo de lula. Então, muitos quitutes, assim, muita coisa legal, né? E uma pergunta, alemão, tá, já soubemos aí do cardápio, já soubemos, né, como é que vai funcionar a questão dos preços, etc. É uma festa junina com um convite para políticos. Pergunta, vai ter quadrilha? A quadrilha já tá formada, né, tô tendo que perguntar se vai ter dança, né? E muitos já ali já dançaram, né? Então, aqueles que não dançaram ainda vão participar desse grupo da quadrilha, né? A gente fez a letra, Chilero, a gente vai passar pra vocês aí, né? Pra tu, em exclusivo, né? E a gente vai começar a dança da quadrilha desse jeito. Olha o caminho da cadeia! Olha a fuga! É mentira! E a casa caiu! É mentira! Quem já foi preso de um lado e quem não foi preso do outro? Olha o chapéu da Puderal! A gente vai ter que se preparar pra isso também, né? Fazer o quê? Ah, mas não fica triste, não. Tenho certeza que vai bombar a sua festa julina, viu, alemão? Ó, vai se preparando aí. Bom evento lá em Sanga Seca, tá? E não precisa voltar no próximo sábado, não. Não precisa apressar sua volta, não. Pode ficar por lá, tá bom? Eu entendo, né, que nesse tempo que a gente tá vivendo aí, né, de muita neblina, né, os voos ficam meio complicados de Sanga Seca pra cá, né? Mas a gente vai fazer um esforço. Eu só vou pedir aqui pra sinalizar melhor a rua aqui, né? A gente sempre se perde ali, não acha esse tal de patroleiro que eu procurei semana passada. Meu Deus do céu, né? Abraço pra tu, Schlerbe, e nunca é demais, né? Chupa! Alemão da Transamérica em mais uma visita agradável, né? Aqui ao Front Transamérica, ó, daqui a pouquinho tem a participação da Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador.